Game Track Podcast. Estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 79, e vamos aqui mais uma, vamos aos participantes, olha só, Snake, já tô maluco aqui, e vamos aqui para mais uma edição do Blog Versus, dessa vez a nova fase, né, cara? Agora estamos nas quartas e finais. Estamos na semifinal, olha só. Vai, como que, oi? É semifinal, tá cara. Tá sabendo bem o Snake. Eu tô, cara, eu nunca soube esses negócios de chave, velho, sério mesmo. De fechadura, né? Pera, vamos parar por aqui. Opa. Ai. Bom, estamos aqui agora com os dois vitoriosos da primeira fase, né? Primeiro aqui, o Fuca do Super Controle. E aí, pessoal, beleza? Estão prontos para chegar à final, hein? Olha só, você viu que o Seca saiu, né? Eu vi, mas é um rapaz novo, né? Gurizinho novo, é isso aí. E temos ele aqui que também venceu o Juninho na primeira fase, Felipe De Martini. E aí, galera, vamos ver se dá. O cara tá motivado aí, ó. Vamos chegar na final, vamos ver quem vai. A galera tá disposta aqui. E só pra falar aqui, né, o Felipe De Martini é do Review SAC, né, do Resident Evil SAC. Exatamente. Pra gente falar o site, qual ele representa, né. Snake, quer colocar alguma coisa em observação? A gente já pode já começar já com as qual música que eles vão começar aqui. Eu acho que a única coisa que tem a declarar é que vença o melhor. Por favor, senhores, escolha suas armas e vamos para o embate. Antes de escolher suas armas, escolha os números de 0 a 9. Exatamente. Coloca no chat aí. Então, por favor, números de 0 a 9 e escolha um par ou ímpar entre vocês. Par. Então tá, o Fuca fica com o ímpar. Pode ser. Então vamos lá, números 3, 2, 1 e valendo. Então, De Martini, você ganhou o par, né? E você escolhe quem começa, ou se você começa, ou se o Fuca começa, na verdade. Meu companheiro vai começar. Então, Fuca! Tá, esqueci a palavra. Ele não é meu companheiro, quer dizer. Mas tudo bem. É meu companheiro, é meio Lula, né? Pois é. Meu adversário. É adversário, olha só. Concorrente. Meu companheiro concorrente. Companheiro de profissão. Aí fica mais bonito, assim. Sim. Tá bom. Tá bom. Então, companheiro de profissão, qual que vai ser a sua primeira música? Bom, na batalha anterior eu iniciei com uma música do Metal Gear e agora eu vou iniciar com mais uma música de Metal Gear, né? Que é a música encerramento do Metal Gear Solid do PlayStation 1, que é The Best Is Yet To Come. Olha só. Yes, essa música é boa. O Snake, né, obviamente fanboy pra caralho, tá curtindo. E, De Martini, qual vai ser a sua música pro primeiro embate? Primeiro round, hein? Eu vou, da outra vez eu comecei com Resident Evil, por que não, né? Começar de novo com Resident Evil. Eu vou com o tema do Nemesis, do Resident Evil 3. Olha só, tema foda, hein? A música que aterrorizou multidões. Muito bem. Então, Snake, vamos lá para o nosso tema bizarro? O primeiro tema bizarro da noite será... Qual que é a melhor música para se trocar um curativo? Fuca, você está preparado para responder? Porque seu tema, sua música se encaixa nesse tema bizarro? Sim, estou. Estou, olha só que emoção. Estou pronto, capitão. Então vamos lá, você vai ter um minuto a partir de agora, valendo. Então tá. Bom, essa música se encaixa muito bem com o tema de trocar curativos, é isso, né? Uhum. Porque quando você troca o curativo... Se você tem um curativo é porque você tá com um machucado. Então você quer proteger aquilo para que o melhor venha. Então com a música The Best Is Yet To Come, então o melhor ainda está por vir. Então o curativo aí, já com essa música, assim, como você vê, até no vídeo do final, então mostra problemas de gelo e tal, que quem jogou Metal Gear Solid sabe como é que é o fim do jogo, que tem várias imagens reais e tal. Então, assim, são feridas abertas que podem ser resolvidas, né? Podem ser consertadas. Então não existe música melhor para o momento em que o curativo ser colocado e o machucado ser curado do que o melhor ainda está por vir. Muito bem, muito bem. Fechou um minuto aqui. Então, De Martini, fica contigo agora. Você está preparado para explicar? Estou preparado, sim, senhor. Então vamos lá, você vai ter um minuto a partir de agora, valendo. Enemy spotted. Na verdade, eu vou fazer o inverso, porque se você precisa parar pra trocar um curativo na frente do Nemesis, amigo, você pode dar adeus, usa o curativo pra tentar fazer uma bandeira branca pra ver se ele tem um pouquinho de piedade e te mata com dois focos em vez de um, sei lá. Não, na verdade, quando você joga o Resident Evil 3 e você sabe que o Nemesis está vindo, o ideal é que você troque os curativos antes. que você se arme antes e que você recupere a sua energia antes. Muito bem. Então você fica sempre na iminência dessa música começar e esperando estar pronto e rezando pra estar pronto pra enfrentar esse bicho do capeta. Nossa, é muito medo quando tu dá o loading na portinha e passou, apareceu no corredor. Tananana, tem sempre a batida da porta, né? Você escuta ele entrando na sala, a porrada, e começa a música e corre, corre. Não tem outro jeito. Sim. A batida da porta, você falou, eu pensei ele tipo, like a gentleman, assim, sabe? Dá um toque, toque, toque. Aí arrebenta a porta, assim, sabe? Dá aquele chute, né? Na porta de Jack Bauer, né? Bom, Snake, vamos pausar aqui, vamos para a nossa perguntinha espontânea. Perguntinha espontânea. Quantos pontos os senhores já levaram de alguma ferida de guerra, alguma batalha épica? Já levou algum ponto aí, cara? Nunca levei. Eu só fraturei o cotovelo, mas aí no osso não leva ponto, né? É. Aí você ficou com gesso ali, louco? Fiquei com gesso 3 meses. Caraca, 3 meses. Meu, cara, e com o braço, tipo, fechado assim, ou ele podia ser flexível, no caso? Não, ele tava... Ele tinha só uma camada de gesso por trás, ele não era todo engessado, assim, sabe? Mas, cara, fica... Eu nunca fiquei com gesso, né? Já respondendo a pergunta aqui antes do De Martini. Mas eu já tenho vários pontos, cara. Eu tenho 13 pontos na cabeça, tenho 39 na barriga. Não, 39 não. 33 na barriga. Quantos na carteira? Não, na carteira nenhum, olha só. Mas o que que saiu da tua barriga? Um alien? Não, então assim, eu tava comprando... Já contei essa história no Game Track, mas vale a pena eu contar. Eu tava comprando cerveja pro familiar, acho que em casa, tava em casa sim. E pediu pra uma familiar. Criança. Uhum. Familiar, é não, bom. Não, sério, eu tinha... Bom, eu tava na terceira série, eu tinha quase 9 anos, por aí, 9, 10 anos, e cara, pediram pra comprar cerveja. Aí coloca uma criança pra comprar cerveja. A criança, nessa época, você podia comprar cerveja de qualquer idade, né? Cigarro, né? Daí, eu voltando pra casa, eu encontrei um cachorro, e o cachorro avançou em cima de mim, eu fui correr, e na minha casa onde eu morava lá, tinha uma escadaria, ou seja, tropecei e caí em cima da garrafa, e a garrafa quebrou na minha barriga. Meu Deus. Então, eu tenho pontos internos e externos, não é um risco gigante, assim, com ponto. E na cabeça, obviamente, eu tava correndo atrás da bike da minha mãe, aí eu ultrapassei ela e falei, olha mãe, olhando pra trás, eu passei você. Aí só que não tinha o Fusca no caminho, bati a cabeça e abri um buraco na cabeça e tive que fazer coca-pontos lá. E legal. Tive que ir de caminhão. Parabéns. Tive que ir de caminhão pro hospital, porque só a única pessoa que podia levar a gente tinha um caminhão só. Pô, foi um grande estilo, pelo menos. Foi na caçamba ou foi na frente? Não, foi na frente, não foi na caçamba. Assim, seria louco pra caralho. Na caçamba ia ser meio o soldado Ryan, assim, né? Então, Martino, você já levou alguns pontos aí, cara? Eu nunca levei pontos, nunca quebrei nada. Mas eu tenho duas cicatrizes. Como você surgiu ela? Com o gato, hein? Não, com o gato não. Na verdade, eu tenho 3 cicatrizes, é verdade, tem mais um. Você falou do gato, eu lembrei. Só que não tem nada a ver com o gato. Uma foi quando eu jogava vôlei e eu abri o meu joelho na trave da rede. Não precisei tomar ponto, mas ficou a marca. Uma foi de uma cirurgia que eu fiz no olho. Então, se você colocar uma luz bem forte assim perto do meu olho, você enxerga. Fiz cirurgia de miopia, né? Uhum. E aí você coloca uma luz bem forte assim, você consegue enxergar o círculo certinho onde o cara abriu meu olho pra fazer a cirurgia. Caraca, nossa, cirurgia no olho é essa coisa muito bizarra, cara. É bizarro porque você sente o cheiro de queimado e você pensa assim, nossa, é meu olho. É meu olho. Tá gritando aqui, né? É, sou eu que tô fritando. Que cheiro bom de carne queimada, sou eu. É a minha carne. Tinha cheiro de frango, tinha cheiro... Aquele mais idiota, né? Tinha cheiro de frango. Não, eu sei que é nojento, mas eu fiz uma cirurgia pra remover um cisto debaixo do meu braço, cara. E o cara, ele tinha um bisturi elétrico, pra você ter noção. Porque daí, ao mesmo tempo que ele cortava, ele cauterizava. Sim. Foda. Eu juro que senti cheiro de Cheetos. Isso é muito nojento. Qual Cheetos, bolinha ou lua? Um dos dois, cara. Mas, cara, eu senti aquilo. Eu não sei se eu ficava com nojo, se eu ficava, tipo... Cara, deixa eu ver o que você tá cortando, que não é minha carne, mano. Mas continue aí, Demartini, por favor. E a minha terceira cicatriz, eu tenho uma bolinha no antebraço direito, que foi um dia muito bêbado, uma aposta entre amigos. Duvido eu apagar o cigarro do meu braço? Ai. Eu apaguei e ficou com a marca. Assim. Parabéns, dois. É um achievement pro resto da vida, né? Ó, o que eu fiz. Lembrar, o resto da minha vida eu vou olhar e vou lembrar desse dia. Nem foi um dia massa. Bom, Snake, e você, cara? Eu, cara, com brilhantes 3 anos de idade, né? Eu fui imitar meu pai, que era soldado, né? Fui brincar. Sabe quando o carinha se arrasteja assim, né? Então, beleza. Só que eu fui fazer isso, eu acho, de uma balança que estava em movimento. Olha a ideia, né? Só que eu calculei meio mal a distância que eu passei. E eu pensei, agora tá livre, eu posso levantar. Não, não podia levantar. Eu levei os dois pés no peito da guria que tava balançando. E pá! Beleza, caí no chão. Certeza, aí... certeza que você não passou no Faustão, não, cara? Não, cara. Eu queria muito que tivesse filmado tanto esse quanto a da fonte que eu caí. Mas enfim. E, beleza. Eu levei a bicuda no peito, levantei. No que eu levantei, a balança voltou, cara. Aí que pegou na cabeça, assim, foi 5 pontos, cara. As balanças vão e voltam. Acho que tu não sabia disso na época, né? Não, e tão pouco passar por baixo, né? O conceito de pena. Vamos parar com física aqui e vamos para as músicas pra gente acabar esse round aqui. Por gentileza, Fuca, me lembra qual que foi a sua música? The Best Is Yet To Come. Metal Gear Solid 1, né? Isso. E a música do Nemesis do Resident Evil 3, correto? Exatamente. Vamos lá para as músicas e a gente já volta com o próximo round. Oh, E voltando para o segundo round, agora é a vez do De Martini, isto? Tô sabendo eu. Pra caralho, isso. É, é isso mesmo. É, mesmo, tô bem, tá certo, ok. É, qual que vai ser a sua música para agora? Eu, essa música eu coloquei de última hora, na verdade, coloquei aqui meia hora antes de gravar, eu troquei, mudei de ideia, botei ela, que é um jogo que eu tô jogando agora, que é o DuckTales. Então eu vou, vamos relembrar a infância com o tema de DuckTales, o... O tema U, né? É, essa é a... É, você pode falar só isso só, tá bom. Somos amigos que entendam. É. Fuca, qual vai ser essa música agora, cara? É uma música tema também, só que não é dos DuckTales, é de uma série mais recente, que é do Uncharted, que é a música tema do Nate mesmo, que é aquela música do menu toda. Nossa, muito foda. Que é uma música muito foda. Saudade de jogar Uncharted. E é legal que cada jogo tem o mesmo tema com umas versões diferentes, então... É tipo Battlefield, né? Que tem isso que eu ia falar, tipo Battlefield. Uma vez foi Battlefield Dubstep, né? Aí é legal que, por exemplo, do Uncharted 3 tem essa música tema, e aí ela tem uns toques de música árabe, assim, pra você no Oriente Médio, o jogo é muito legal, assim. Não gasta a pauta que a gente vai pra nosso tema bizarro, por favor, Snake. E o segundo tema bizarro da noite será... Temas para jogar fogo... Ah, só jogar. Soltar fogos de artifícios. De Martini, você está preparado para explicar por que sua música se encaixa ao fogos de artifício? Soltar fogos de artifício? Vamos lá, né? Então, vamos lá. Eu já sei o que dizer, vamos lá. Então vamos lá, você vai ter um minuto a partir de agora, valendo. Eu aposto que muita gente soltou fogos de artifício quando a Capcom anunciou esse remake do... DuckTales. Foram dois momentos de fogos de artifício, com certeza. O primeiro foi um anúncio. Pô, tá foda, o jogo da minha infância tá voltando e tá bonito pra caralho. E o segundo foi quando você efetivamente comprou o jogo, começou a jogar e viu que a Capcom não tinha feito merda. E o jogo continua bom. Eu quero ver tu soltar fogos quando começar a sair outras versões dele. Aí já talvez não, mas por enquanto estamos aí soltando fogos com o Tio Patinhas e toda essa turma aí. Puta jogão, tá valendo a pena. Muito bem, muito bem. Fuca, agora você está preparado pra explicar porque suas músicas se encaixam ao tema soltar fogos de artifício? Sim, novamente, as músicas que eu escolho se encaixam perfeitamente com o tema. Eu acho impressionante isso, como essa minha facilidade pra encaixar as músicas com o tema. Então vamos lá, você vai ter um minuto, né? A partir de agora, valendo, cara. Então, essa música do Nate, já que o Nate é o Indiana Jones moderno, né, um grande aventureiro, assim, sempre perdido nos lugares mais inóspitos possíveis, então a utilização de fogo sempre é uma boa caso tu esteja perdido, né? Esteja que caiu aí no fundo? Alguma coisa caiu, foi o gato. O gato? Talvez tenha sido o gato. Então, no primeiro jogo, que é meio na selva, né, naquela ilha, então, se tu se perdeu, tu pode pegar os fogos e atirar pra cima, assim, aí o pessoal pode te achar. No segundo jogo, então, que é no Tibete, lá, nas montanhas de gelo lá também, ou no deserto, quando tu cai com o avião, né, o que fazer pra atirar fogos, as pessoas podem te achar. E quando elas te acham, tu vê o helicóptero chegando, aí começa a tocar a musiquinha. Tanana, tanana. Aí tu, missão cumprida, assim, sabe? Muito bem, cara, eu tava pensando que soltar fogos de artifício no deserto fica meio estranho, não sei porquê. Cara, é pra chamar atenção, né? Não, sim, cara, mas tipo, eu fico imaginando assim, porque às vezes quando você solta fogos de artifício, tipo, na floresta, ela tem onde ecoar, etc, mas um deserto, enfim. Mas fogos de artifício chineses coloridos pra chamar atenção. Ah, sim, sim, é. Muito bem. Bom, Snake, vamos pausar aqui, vamos para mais uma perguntinha espontânea? Perguntinha espontânea? Perguntinha, olha só, perguntinha. Ultimamente, tá difícil, cara, dizer que você tá me atrapalhando pra caramba. Então, qual foi a sua maior travessura com fogos de artifício? Ah, subiu pra caralho. De Martini, você já teve travessuras ou aprontou várias e outras coisas com fogos de artifício, cara? É, com fogos de artifício, não. Não, pode ser com bombinha, no caso, bombinha. É, acho que com fogo, sim, eu já fiz a clássica linha de álcool, achando que ia fazer um circuito de álcool e lógico, né, que deu uma merda fodida, só pegou fogo na casa. Cara, esse negócio mexer com água é uma desgraça, cara. Quase queimei a perna da minha prima uma vez assim. É, eu já botei fogo no fogão, enfim. Coisas que acontecem, né? Na vida de solteiro, você botar fogo no, na sua comida, você botar fogo no fogão faz parte. Sim. Acontece. Mas eu achei que com fogo de artifício, não. Uma vez eu quase fui perseguido por um... Famoso buscapé. É, por um busca-pé, só que ele passou do meu lado, assim. Cara, eu sempre tinha em mente, assim, e falava, nossa, a galera sempre falava busca-pé, só que eu nunca tinha visto quando criança, né? E busca-pé, não entendi, né, cara? Busca-pé, a parada, assim. Só que na época de criança, a galera fala, nossa, sério, não adianta você correr, qual direção que você for, ele vai buscar você, cara. Você tem que subir em cima de mesa, cadeira, assim, que é foda. Cara, eu ficava imaginando como que era a situação do busca-pé. Teleguiado, né? É, teleguiado, sim, exatamente. Bom, e da Martini? Aprontou alguma coisa já com bombinhas, fogos de artifício? De novo? Opa, de novo, olha só. Eu falei da Martini olhando pra foto do Fuca. Fuca, você já aprontou alguma coisa com bombinhas, fogos de artifício? É, fogos de artifício não, mas bombinhas, se vale bombinha, sim, né? Bombinha... Sabe o que? Sim. Uma pergunta assim, geral pra todo mundo. Você já soltou o rojão? Porque eu demorei um tempão pra soltar o primeiro rojão. Não, nunca soltei. Antes eu tinha uma dúvida assim, cara. Eu falei, cara, deve ser parada violenta pra caralho. Deve ser tipo igual dar tiro, né? Cara, depende. Depois quando você come a feijoada, você vai no banheiro, você solta. Filha da puta. Mas continua aí, pô. Mas eu já fugi de rojão. Soltar, nunca... Caralho. Principalmente em estádio de futebol. Fugi muito de rojão, cara. Você viu aquele videozinho clássico do cachorro com... Ele pega o rojão e morde e sai... Nossa, a galera. Cara! Já viram esse aí, já? Não vi esse. Cara, eu já vi. O cara, ele bota naquela basezinha no chão, né? Aquele tiro de 12, assim, né? Aí ele bota no chão, aí o cachorro vê, ah, que bonito, que legal. Ele pega, cara, no cabo do negócio, sai correndo pra lá, tipo, ó, dono, pra você, eu peguei pra você. Na maior boa vontade, eu trouxe... Pá, pá, pá, pá, pá, pá, disparando pra tudo que é lado. Os caras, sai daqui, sai daqui. Cara, eu usei esse GIF em fóruns já. É, muito bom. Sabe o que é pior, cara? No Middle of Honor 1, tem os cachorros, né? Os pastores alemão. Quando você taca a granada, ele pega e volta pra você. Cara, eu quando olhei aquilo, filha da mãe, eu não acredito. Pau, game over. Ah, meu Deus. Vai, Foca, continue, por favor. Antes que a gente interrompa de novo. Então, já que bombinha... Peidinho chinês vale também? Uhum. Então, a gente soltava na sala de aula, cara. Não, sala de aula, caralho! A galera tocava terror, né? Puta que pariu. É, vai, foda, assim, tipo, uma vez a gente soltou tanto peidinho chinês que a gente demorou pra voltar do intervalo, assim, que tava insuportável. Nem o professor aguentou. Aquela fumaça, né, cara? Bom, isso aí, o que com você, cara? Já fez algumas bombas relógio, hein? Literalmente, eu já fiz. Você fez com cigarro também? Não, na verdade, meu pai, pelo fato de ser do exército, ele conseguiu trazer. Olha só. Isso aí é ilegal, cara. Não, é que ele tinha, assim, ele trabalhava no grupo de artilharia, né? Só que depois, quando vence a pólvora, eles vão lá e queimam pra... Queimam por queimar, né? Só que daí ele levou embora uns 3 saquinhos, assim, depois que ele foi dispensado e tal. Aí ficou aqui em casa. E eu fico brincando com essa pólvora aqui em casa. Então você tem pólvora pra vida inteira, é isso? Não, pra vida inteira não. Tanto que eu brinco só uma vez por ano, assim, sabe? De fazer alguma coisinha. Tanto que a última vez eu peguei uma bolinha de ping-pong, enchi de pólvora e estourei. Ai, caralho. Cara, eu fiz assim uma vez, a gente pegava Durepox, né? Aquela massa clássica de prender qualquer coisa, pior que chiclete. E a gente fez uma bomba relógio com cigarro, cara. Só que assim, a gente tirava o filtro do cigarro e colocava só a parte onde tinha o fumo mesmo. E colocava na ponta. E colocava aquela bombinha mais clássica, assim, mais fodida de track, né? Uhum. A gente colocou uma vez num poste e a gente saiu andando, né? Só que a gente não viu que tinha um cara indo na direção do poste. O cara não viu que tinha uma bomba. O cara saiu correndo atrás da gente, cara. A gente corre pesado, corre. Não, sério, a gente deu um susto no cara. O cara, tipo, ele chegou e pro chão, cara. A gente não tinha noção que o cara ia pra aquela direção do poste lá. Olha o retardado também, né? Vai fazer bomba na rua. E o clássico de estourar fundo de lata de Nescau colocando a bombinha embaixo, tá ligado? Ah, caraca, você me lembrou de uma parada, velho. Eu lembro que eu queimou a placa-mãe do meu computador, cara. Nossa, como que eu fui esquecer disso? Queimou a placa-mãe do meu computador, fiquei muito revoltado, cara. Queimou a placa, queimou o processador. Eu, puta, cara, vou ter que dar um jeito de acabar com isso daí. A la Snake, tá ligado? Uhum. Aí, o que eu fiz? Eu fui na lojinha de fogos de artifício. Cara, o que você tem de maior bomba, cara? Era bomba 10, velho. Era o tamanho, assim, de um... De um dedão, assim. Não, cara, o tamanho do batom, assim, tá ligado? Caralho! Era o tamanho do batom, assim, e acho que era um pouquinho mais grosso ainda, cara, a parada. Aí beleza, fui ali no fundo do condomínio, né, que tem o parquinho, fiz um buraco, botei a bomba lá dentro e acendi e joguei a placa-mãe em cima, cara. Barros, a resistência... Cara, a placa, sem sacanagem, acho que ela subiu uns 4 metros. Oh, 4 sobe, metros é sim. Pouco, cara. É que você não viu os capacitores voando. Ah, tá. A placa virou num 8, assim, sabe? Ela virou. De reta, ela virou um côncavo, assim. É. Não rachou, mas foi tão divertido aquilo, cara. Fiz no ano novo ainda. Eu acho que aqui, não sei se é só aqui no Brasil, mas a gente tem uma pira de brincar com bombinha, né? Mas enfim, vamos para as músicas aqui pra acabar esse round. Música do DuckTales, da versão HD, que foi lançada aí recentemente, escolhida pelo De Martini. E o tema de Uncharted, escolhido pelo Fuca, né? Isso aí, então vamos lá para as músicas e a gente já volta com o último round. Life is like the hurricane here in Duckburg. Race cars, lasers, aeroplanes. It's a duck blur. Might solve a mystery or rewrite history. DuckTales, woo! Every day they're out there making DuckTales, woo! Tales of daring, do bad and good luck. Agora, Fuca, é contigo, cara. Qual que vai ser a música pra finalizar aí, cara? Pra encerrar. Então, a música de um jogo muito foda, que toda a trilha sonora é boa, mas eu escolhi a principal, que o pessoal aí vai lembrar, que é o nome da música Burn My Dread, que é a música abertura do Persona 3. A galera que curte Persona aí, vibrando. Espera, é Queime o Meu Dread? É isso mesmo? É. Tipo, o cara Rastafari pegando fogo, assim, correndo feito um louco, né? Mas, enfim. Não, é que Dread tem outra... Tem outro significado. Outro significado, tipo, pra receio, medo, uma coisa tipo assim, sabe? Ou juiz, né? É, ou juiz. Hoje é isso. Muito bem. E da Martini, com você, qual vai ser a última música? Eu escolhi uma música que não é bem game music, assim, mas é uma música que eu gosto muito e eu pirei muito quando ela virou trilha de um trailer de um jogo que eu gosto muito, que é o Skeletons, do Steve Wonder, que tá na trilha do GTA V. Olha, é verdade, cara. E eu mal posso esperar aí, falta menos de um mês pra sair. Tá loucão, né? Se tá igual, né? Urso pica-pau, né? Exatamente. Bom, Snake, vamos lá pro nosso tema bizarro, cara. É, não tô conseguindo entender sua letra, eu esqueci qual era o tema. que eu escrevi no papel e tirei foto e mandei pra ele. Que absurdo, né? Mas que coisa, cara, absurda isso. É que a pauta tá linda aqui, cara. Por isso que eu tô assim meio... Vocês não têm teclado em casa? Não faz sentido pois uma coisa dessa. Como assim, escrito à mão? Cara, eu vou colocar aqui. O nosso tema bizarro será... Tema para competições escolares. Isso! Bom, Fuca... Você tem um minuto. Pô, vai lá, Fuca. Cara, então, pessoal, novamente, né? É impressionante, tenho que dizer, né? Novamente, então, Persona 3, que é na escola, né? Pessoal que jogou aí, sabe como é que é, que boa parte do momento a gente joga na escola. Então, tu pode continuar a escola estudando, interagindo, fazendo links sociais com os teus amigos, ou tentando pegar as gatinhas, japinhas, né? Ou então, tu pode pegar um revólver e dar um tiro na tua cabeça pra ver se sai um Persona da tua... de ti, olha só, coisa impressionante. Essa parada do Persona é muito bizarro. É o Invoker, né? O nome dos... Mas com competições escolares, como assim? Vamos explicando. Então, cara, tipo, quem tem o Persona mais bonito? Quem pega mais meninas criando social links? Muito bem. Né? Mais amizades com o clube de beisebol. Temos muitas opções aí. É verdade. De Martini, você tem um minuto pra explicar porque o tema se encaixa só música ou música se encaixa o tema? Vamos lá, um minuto, valendo. Ok, team, follow my command. Eu acho que competições escolares sempre são, assim, brincadeiras sadias, né? Não falando de esportes e coisas assim. Mas é sempre aquela coisa bonita, tipo, quem consegue comer mais tinta, quem consegue acertar borracha na cabeça da professora sem ela perceber, nossa, quem rouba mais giz, quem come mais giz, por que não? É, e não existe um jogo mais sadio nesse mundo, mais correto do que GTA. Né? Então eu acho que você pode, por exemplo, levar as competições sadias da escola e transformá-las em competições sadias no GTA. É, por exemplo, quem atropela mais prostitutas. Isso aí é Carmagedon, praticamente. Quem quica mais tempo no asfalto sem morrer. É, por aí vai, quem acerta mais tiros na cabeça dos amiguinhos e por aí vai. Quem rouba mais dinheiro dos transeuntes. E assim a gente vive, né? Porque a vida seria muito mais legal se fosse igual no GTA. Ou não. Ou não, né? Imagina o inferno que ia ser. Eu não gostaria de morrer e sempre sair no hospital mais próximo. Não gostaria, sabe? Bom, Snake, vamos lá para a nossa perguntinha espontânea? Se você entendeu minha letra. Agora eu lembro, assim. Perguntinha espontânea. Você já venceu alguma competição escolar da sua escola? Fuca. Cara, eu já ganhei talentos... Com talentos, banda tipo, e tal. Ah, é verdade. Você toca guitarra? É isso mesmo? Eu toco baixo. E já não ganhei, mas fiquei, acho que duas, três vezes entre os três primeiros da escola, tipo, em redação, sabe? Competição de redação e tal. Olha só, garoto exemplar, né? Obrigado, sim. Mamãe tem orgulho. Mamãe tem orgulho. E De Martini, com você, cara? Já ganhou alguma competição? É, eu já ganhei o concurso de redação. Já, também. E eu até falei, né, no passado aí que eu joguei vôlei. A gente nunca ganhou nada grande, mas na competição entre os times ali da minha cidade, a gente chegou a ganhar já um campeonatinho lá que a gente montou. Nada grande, assim, meu Deus do céu, ganhei uma parada. Mas foram vitórias importantes. Cara, vôlei é muito foda. Eu já ganhei até com medalha em terceiro lugar, olha só. Mas enfim. Snake, e você, cara? Competição escolar aí, cara, já venceu alguma? Cara, eu vou lembrar a minha primeira competição que eu ganhei, que foi o campeonato de engatinhar no jardim de infância. Não, meu Deus. Nossa. Acho que foi a coisa mais épica que eu já fiz até então. A pergunta é, você lembra ou sua mãe falou sobre isso, cara? Porque se não, você lembrar, vai ser foda pra caralho. Não, pior que eu lembro, cara. Eu vai tomar seu cu, É sério. Na mesma época que tu levou o balanço na cabeça, né? É. Não, cara. São poucas coisas que eu lembro, mas a única coisa que realmente eu lembro foi dessa daí que eu ganhei, porque ganhei medalhinha, tá guardado em algum lugar nessa casa. Honra ao mérito. Honra ao mérito, porque eu cheguei na frente e engatinhando na frente de todo mundo, cara. Ah, foi tá demais. Brincando que os caras faziam ensaio com as crianças. Ah, cara. Imagina aquela professora de jardim, cara. Jardim pra escola. Não tem nada pra fazer. Aquelas crianças tudo chorando. Vamos colocar as crianças disputar aqui e vamos postar dinheiro. Certeza que tava postando dinheiro na hora, cara. Tipo, corrida de cachorro, sabe? É. Mais alguma competição, Snake? Não, eu não sei porquê, mas eu sempre fui bom de correr de costas. Tanto que no basquete eu era o cara que corria de costas mais rápido. Agora que eu tô gordo, eu não sei mais, né? Mas é. Quando eu fazia, era o cara que dava, tipo, duas voltas na frente de todo mundo de costas. Mas enfim. Ó, de competição escolar, cara, que eu ganhei uma, obviamente, quando eu jogava futebol, agora eu odeio. Mas eu jogava de goleiro, fui o melhor goleiro do colégio. Ganhei duas medalhas, uma de melhor goleiro e do melhor time. Então tá ótimo. Um jogava de goleiro, pegava as bolas, o outro andava de costas. Mas tá bem, ótimo, né? Tava ótimo, né? E outro, cara, não ganhei de redação, né? Com a galera que tudo aplicando sabedoria, né? Eu ganhei de amarrar o tênis. Tá, vai tomar no cu. Imagina, cara. O que vocês fazem aí pro Paraná? Não é possível. Cara, as gincanas, né? Que competições absurdas. Sim. Não, que tinha uma competição lá, cara. Vamos fazer competições bizarras numa cidade pequena que tinha, sei lá, umas 11 mil pessoas, né? De habitantes. E, cara, tinha as paradas bizarras. E ganhei lá, de primeiro lugar, tipo, de colocar cadastro num All-Star aquele dica no alto. Tanto que é a única coisa que eu posso me acabar sem ganhar no colégio, né? Bom. Aí, eu tenho que falar a respeito disso. Bom, então, Fuca, qual que vai ser a sua música que vai tocar aqui pra encerrar? Burn My Dread. E a sua, do Martino, por gentileza? A minha é Skeletons, do Stevie Wonder. Então vamos lá, tocando elas, né? E a gente já volta aí na sequência com o encerramento. Thank you. desse último embate, agora vamos para as considerações finais dos lutadores, dos gladiadores do terceiro milênio. Não, é. Pois é. Aquele momento de pedido de voto, de volta. Né? Aquela mendigagem, né? Que eu digo, a campanha política, né? Mas é isso aí. Então, Fuca, você vai ter 30 segundos aqui pra explicar porque você precisa dos votos, cara. Cara, eu preciso dos votos porque eu preciso ganhar, eu curto muito ganhar, e senão eu vou apanhar em casa. Minha mãe tá contando muito com essa vitória, velho. Assim, pra ela falar pras vizinhas que não é mentira. Ah, galera, isso aí que a gente tenta fazer o melhor aqui com essas perguntas absurdas que os caras nos fazem, mas também os caras estavam acostumados a competir nas coisas mais absurdas possíveis quando eles eram crianças, aí eles fazem essas maluquices aqui, né? Você surgiu com essa ideia, cara, certeza. Então tamo aí, escolhi músicas que eu gosto muito e espero que vocês gostem das músicas e também das enroladas que a gente tenta explicar aqui, né? É isso aí. E De Martini, 30 segundos pra pedir seus votos aí, cara. Olha, eu acabei de dizer aqui que eu tive pequenas vitórias na minha época de escola e eu vou dizer, vou dramatizar aqui dizendo que isso me marcou muito, me magoou muito, que eu nunca ganhei nada na vida. Então, por favor, me ajudem a ganhar. Essa peleja aqui, a próxima também, já tô pedindo votos pra frente. A próxima já é final, cara. É, então, me ajudem a ganhar esse prêmio maravilhoso e me trazer mais essa vitória na vida aí. Sim. Bom, eu quero que vocês, no chat aqui, escolham uma das pessoas que comentaram no episódio, um dos episódios que vocês participaram pra ganhar o Just Cause 1, né? Que eles vão ganhar o Just Cause 1 aqui, então a gente vai aproveitar. E depois eu coloco na edição quem ganhou de fato. Bem, galera, fui summonado aqui só pra dizer quem ganhou, de fato, esse Just Cause 1 que foi falado anteriormente aqui no cast, né? Foi o Marcos Mello Corrêa, nosso ouvinte recorrente aí, desenhista e muitas outras coisas bonitas por aí, né? Biólogo, mestrando. Então, parabéns, Marcos Mello Corrêa, você ganhou a cópia de Just Cause 1 pra PC. Se você também tem interesse de ganhar um joguinho, cara, comentem, deixem seus comentários aí. Lembrando que no próximo cast, entre Kiliano e Johnny, vai ter mais um sorteio de mais uma cópia. Como o Marcos Mello ganhou já, ele não vai poder ganhar mais, então vocês têm mais chance. Então, beleza? Vamos continuar com o cast aí. E aproveitando agora, vamos pro nosso momento jabá. Fuca, de novo aí, pra quem não conhece o Super Controle, ou conhece, quer aproveitar novas novidades lá, cara. Pois novas é, né? Novas novidades, que bom, né? Eu mudei a palavra na hora, por isso que eu... Novas novidades, novíssimas, inéditas. Isso no aí. Momento. No momento, então, estamos aí com o supercontrolepodcast.com.br, temos o Overkill, o podcast principal, mini reviews. Agora nós estamos investindo, contratando, entre aspas, né? Chamando aí pro nosso grupo comunista. Pessoas que sabem editar vídeos, temos aí o Aloysio, nosso menino do Rio, né? O menino do Rio. Ele fez recentemente um mini review, um fast review lá de Rocksmith. De Rocksmith, muito legal. Ele tá manjando bem de edição de vídeos, então a gente vai começar a investir mais também no nosso canal de vídeo no YouTube, que é o Super Controle TV. Temos também o Twitter, né? O Twitter @Supercontrole. E o nosso grupo no Facebook que tá bombando. Só catem ali Super Controle Podcast com exclamação no fim. Mas tá tudo linkado aqui abaixo. Cara, mais simples, hein? Então acessem aí que o pessoal lá todo dia tem comentários, xingamentos, brigas, suor no PlayStation 4 e por aí vai, né? Cara, a melhor briga é do Frajola com o Lanzanetti. Sempre, né? Cara, é muito bom, muito bom. E De Martini, pra quem não conhece seu trabalho aí, cara, como que funcionam as coisas? Pois é, o Resident Evil Saque, o grande foco são as notícias e os artigos, né? Eu tento passar as informações da forma mais facinho, mais simples possível. E na maioria das vezes, quando eu tô com vontade de dizer algo mais, eu boto a minha opinião na parada também, pra dizer o que eu acho. E os artigos exploram os aspectos mais além de Resident Evil. Eu não fico me focando em detonado e dicas e coisas dentro do jogo. Eu gosto de olhar pra fora. Então eu gosto de falar dos filmes que influenciaram a série. Eu gosto de falar nos personagens de uma forma um pouco mais intimista. Eu gosto de imaginar, é quase uma fanfic, uma das sessões do site, que eu fico imaginando como seria se não te fosse assim, ou se a Capcom tomasse tal decisão. E vocês já estão especulando lá o Resident Evil 7 já? Pois é, preciso escrever alguma coisa sobre isso ainda. Não tive tempo ainda pra sentar e, tipo, refletir. preciso sentar e refletir sobre isso. Sim. Mas é legal, a galera discute bastante, a galera conversa, briga muito lá, tem vivo dando bronca na galera. Mas é divertido. Sim. Além disso, eu sei que grande parte dos votos que vieram pra você, cara, veio lá do Baixa Aqui, né, cara? Como assim? Explica pra pois galera. Pois é, eu trabalho no Baixa Aqui Jogos também, né? Meu emprego formal. Ó, só um pouquinho. O Super Controle tem um carinha lá que comenta direto que é o gordinho do Super do Baixa Aqui. Não, um gordinho do Baixa Aqui. Agora explica pra galera como que funciona isso aí. O gordinho, como assim? Lá no Super Controle tem um perfil lá que sempre comenta todos os podcasts, que é o gordinho do Baixa Aqui. Já viu falar desse cara? Não, nunca ouvi falar desse cara, não. Esse cara é a lenda da internet, cara. Uma das, né? É verdade. É uma das lendas, né, da internet. Ele é muito participativo, já faz anos que ele posta lá. Sim, é um cara lá. Que comenta direto como o gordinho do Baixa Aqui. Olha só, eu vou saber. Não conheço, não sei dessa história, não. Não, e ele é tão influente que fakes se passam por ele. É, cara, isso que é foda. Vai que de repente é um amoroso, que é o gordinho do Baixa Aqui mesmo, que é o nosso apresentador. Vamos revelar, vamos desmascarar a galera aí. Nossa, esse é um dos. Esse é o quarto CD de Fátima, né? Pois é. Quem é o gordinho do Baixa Aqui? Não sou eu. Isso eu prometo. Então tá. Não, mas eu tô lá no Baixa Aqui Jogos, a gente faz uns gameplays. Faz até algum tempo que eu não participo, até. Desde o The Last of Us, que eu não faço. É, mas a gente também tem uma comunidade boa lá que... Lá é forte pra caramba. É a galera da zoeira lá que assiste gameplay todo dia e fica com a gente no Twitter também. Ué. Lá é loucura, né? Ué. Exatamente. Lá é outro esquema. Lá é zoeira Neverland. Neverland, minha terra do nunca, né? Bom, vamos encerrando por aqui. Mande seus comentários, ou e-mail, no caso, para gametrack@levelmais.com. Acesse lá a nossa fanpage ou o grupo do Facebook. E siga a gente no Twitter, a gente vai ficar por aqui. Então, não deixe de voltar, né, Snake? Não deixe de voltar, só uma notinha. Eu vou deixar o link da melhor explosão de fogos de artifício no mundo, que eu já vi em um seriado. Cara, eu gostava bastante desse seriado que passava do mal com o cara. Só que essa cena em específico, eu olho e dou risada. Se bem que eu dou risada de qualquer coisa. Já reparou? Tamo junto. Tá, beleza. Cara, você que gosta do Malcolm, procure um filme. Foi o filme que estreou no Sci-Fi na semana seguinte ao Sharknado. Meu cara, Deus, eu gostei pra caralho. Ou não, né? Chama-se Blast Vegas. É com o Frank Muniz e é um filme sobre pessoas que libertam as pragas do Egito em Las Vegas. Nossa. Olha só, a galera mistura, assim, é tipo nossos temas aqui de pergunta, né, cara? Não, é um filme. Ele pega descarga, assim, né, e vai, você mesmo vai fazer essa porcaria de filme e beleza, vai vender. Eu não entendo, cara, qual que é a lógica desse cara. Não, faz uma sessão conjunta, assista Sharknado e depois assista Las Vegas, são, tipo, fenômenos, assim, é muito bom. Mas uma coisa que eu quero fazer é fazer uma sessão de filme de Bollywood. Bollywood é massa. Oh, é legal. Mas, enfim, ficamos por aqui. Então, novamente, obrigado pela participação aqui ao De Martini e também ao Fuca. Valeu. Sim, valeu aí, pessoal. Até a próxima, ou não. Bom, ficamos por aqui, então. Até a próxima edição e falou! Falou!